pasión que me dejaste, pero tú eres ajena. Azul del cielo nació entre los dos. Antena Web. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suave, bésame, bésame, suave, bésame otra vez. Suave, yo quiero sentir tus labios suave, besándome otra vez. Suave, besa, besa, suave, bésame un poquito. Suave, besa, besa, besa, besa, suave, bésame otro ratito. Suave, pequeña, échate pa' acá. Viagem a Cuba. Os sons latinos, a música latina, a vontade de dançar que fica sempre. É engraçado que nestes países a música latina, a música original deles, é algo que se ouve por todo lado na rua. Qualquer rua que se passe, qualquer praça que se visite, eles estão lá, tocam e cantam e dão alegria. E nós, como às vezes não temos tanto disso, vamos aqui na Antena Web trazer neste domingo, neste e nos próximos, sempre mais um pouco de música latina. Agora, saímos do merengue e saltamos para a bachata. Outro estilo musical que tem, sem dúvida, muito, mas muito para ofertar. Vamos ficar com La Guerra, na voz das Aventura. Depois ficamos com Alex Bueno, La Condena. E depois, para terminar esta sequência de três musiquinhas de bachata, ficamos com Cristian, com a música Se Me Vuelvo Louco. Eu espero que você que está desse lado goste destas musiquinhas que eu estou a escolher para si, para dançar à sua vontade. Aproveite, aqui na Antena Web, este é o Latinoamérica, um programa totalmente e especialmente quente a pensar em si. Até já! Para mí, que me olvide ya de lo que vi.

que no estás, el mismo lado del amor, lo que yo me da por guardar, cada cosa rara para recordarte. Y es que yo sin ti me estoy poniendo un poco tonto, me estoy volviendo un poco loco. Si sigo así, yo creo que pronto andaré hablando solo y bañándome en lodo y diciendo que soy el gran Napoleón. Iré pidiendo en las calles, comeré lo que encuentre, oiré decir a la gente, mírenlo. Se volvió loco por ella, de dolor. Se volvió loco por ella, de pensar. Se volvió loco por ella y apagó su estrella cuando ella se fue. Se volvió loco por ella, de llorar. Se volvió loco por ella, de pensar. Se volvió loco por ella, se apagó su estrella cuando ella se fue. Se volvió loco por ella. Foi a Bachata e a música continua. Não pense que o Latinoamérica fica por aqui, nem pensar. Vamos a mais três musiquinhas de um estilo um bocadinho diferente. A nossa primeira hora de emissão. Vamos andar de três em três músicas por cada estilo diferente. Na nossa segunda hora já vamos fazer uma grande salsada. Estou a brincar. Sim, vamos ter salsa também, sem dúvida, mas já vamos misturar um pouquinho mais. Agora vamos até às cúmbias. Conhece? Um bom estilo. Uma música muito leve, muito apaixonante e muito divertida. Dance, aproveite. Vamos ficar com Célia Cruz, La Vida es un Carnaval. Depois ficamos com Sócios do Ritmo, Sócios del Ritmo, com Llorar. Depois ficamos com Angelus Charlie, que nos diz Sueño. Se a vida é um sonho, é. E dançar ao som da música latina deixou de ser um sonho para ser realidade. Aqui na Antena Web, este é o Latinoamérica, um programa quente, especialmente quente, a pensar somente em si. E vamos à dança! Que la vida es una hermosura, hay que vivir. hacen la guerra, para aquellos que viven pecando, para aquellos que nos maltratan, para aquellos que nos contagian. Y él se acercó, te quiso dar un beso, sueño por suerte terminó. Que decía, amor, te quiero tanto y no soporto el llanto si no me das el sí. Y él se acercó, te quiso dar un beso. Será por eso que Dios me despertó y fue un ángel que vino en un instante y ese sueño por suerte terminó. Depois de tanta música, depois de tanta dança, vamos parar um pouco. Vamos relaxar um bocadinho. Ou seja, relaxar mais um bocadinho, porque às vezes aproveitar estes momentos de pura dança e música latina até dá para relaxar. Pelo menos durante o tempo em que dançamos e ouvimos assim uma música bem quente ou bem refrescante, digamos, esquecemos um pouco os problemas da vida. Vamos então agora ficar com o nosso bloco de publicitários, de publicidade, e depois voltamos para mais uma horinha de pura música latina. Vamos viajar pelo bolero, quem sabe abraçar a pessoa amada e dançar um bom bolero, ou vamos até à salsa, vamos andar pelo merengue, talvez ouvir mais umas cúmbias e umas bachatas. E até quem sabe, muito mais, porque não? Fazer surpresas é bom, é agradável. É bom termos muitas surpresas para fazer. Fique por aí, este é o seu programa Latinoamérica, um programa quente especialmente a pensar em si. Até já! Aqui além, há pessoas que mudaram o mundo. Nas mais diversas partes do globo e nas mais diversas áreas de intervenção. A Antena Web traz até si um breve retrato destes intervenientes. Desde o político ao desportista, do cientista ao literário, passando por tantas outras áreas. Biografia da Semana. Um programa a não perder, todas as quintas-feiras, às 19h, com Nuno Miguel. Aqui, na sua Antena Web. Às vezes, é preciso pararmos para pensarmos sobre nós e o mundo. Na Antena Web, às terças-feiras, às 17h45, Carlos Bonaparte traz-lhe uma reflexão sobre o tema da atualidade nacional ou internacional. Com duração aproximada de 10 minutos, Nós e o Mundo. Às terças-feiras, pelas 17h45, com Carlos Bonaparte. As suas noites na Antena Web estão melhores do que nunca. À às quartas-feiras, entre as 21 e as 24, Joana Santos traz-lhe uma noite para todos. Música, boa disposição, histórias de vida, curiosidades, muita coisa que há para descobrir e para viver nestas noites entre todos. Às quartas-feiras, entre as 21 e as 24, só aqui na sua Rádio Antena Web. Às quintas-feiras, dê meia volta no tempo com a Rádio Antena Web. Entre as 18 e as 18h30, Carlos Bonaparte traz-lhe sucessos de outros tempos, uma forma diferente de finalizar a tarde. Meia rotação. Às quintas-feiras, entre as 18 e as 18h30, só aqui na sua Antena Web. É daqueles ouvintes que acha que a rádio já não lhe traz nada de novo? Que a música é sempre a mesma e de blá blá blá, só a voz é que muda? Pois bem, a Antena Web traz até si um programa que o vai fazer pensar duas vezes. Estereofonia Livre, um programa de André Ricardo, todas as segundas-feiras, aqui na Antena Web, às 19h. E cá estamos nós, novamente, depois do bloco de publicidade, para lhe trazermos mais música. Já sabe, aqui na Antena Web, o prometido é devido. Se há dívidas ou não, olhe, isso eu não sei. Mas eu, pelo menos, prometo-lhe que música eu não lhe vou ficar a dever. Vou-lhe trazer muita música. E já sabe que o prometido é trabalharmos e darmos o melhor para si, e é isso que com todo o gosto e todo o orgulho fazemos. Este programa de música quente, música latina, traz-lhe nesta parte muita variedade musical. Vamos andar também um pouco pelo xaxaxá, pelo bolero, pela bachata, por tudo, pelo latino, pela salsa e pelo merengue. Para começar esta segunda parte do nosso programa Latinoamérica, o seu programa muito quente, vamos ficar com Ricky Martin, Maria, depois ficamos com Roser, que canta Fiesta, e depois ficamos com Débora Morgan, Viene a bailar comigo. Vamos bailar com ela e vamos bailar com todos os outros. Aproveite, pense que está no seu ginásio. Assim, não gasta nem mais euro nem menos euro. Fica na companhia da Antena Web e, sobretudo, está em sua casa. Dança, canta e diverte-se muito. E faça isso. Aproveite. Este é o Latinoamérica, aqui na Antena Web. Aquele programa que é muito quente, especialmente a pensar em si. Opa! Un pasito pa'lante, María. Un, dos, tres. Un pasito para atrás. ¡Epa! We'll Maria. Um pasito para adelante, um pasito para trás. Sim, um Antena Web. Agora acalmando um pouco, neste programinha de 2 horas de música totalmente latina, vamos até aos boleros. Aquele momento que tantos casais aproveitam para dançar a dois e ter uma dança totalmente e especialmente romântica. Aproveite para o fazer. Aqui na Antena Web damos-lhe de tudo. Música latina e muita paixão. O bolero é um estilo de dança, um estilo de música muito apaixonado. Por que não aproveitar aqui no nosso Latino América para, num momento de tanto calor, ter também um momento de amor e paixão? Dançar pode ser uma das atividades mais românticas que se pode ter. Aproveite e dance com o seu par. Um bom bolero. Vamos ficar com 3 boleros inesquecivelmente belos. Eu espero que goste aqui na Antena Web para si. Um momento totalmente de bolero. Até já! platique ya lo que debió pasar antes de conocernos. Sé que has tenido horas felices aún sin estar conmigo. No quiero yo saber qué pudo suceder en todos esos años que tú has vivido con otras gentes lejos de mi cariño. Te quiero tanto que me encelo hasta ver lo que pudo ser, y me figuro que por eso es que yo vivo tan intranquilo. No me platique ya, déjame imaginar que no existe el pasado y que nacimos el mismo instante en que nos conocimos. Platique ya, déjame imaginar que no existe el pasado y que nacimos el mismo instante en que nos conocimos. Tiene castigo, si es faltar a las leyes honradas del hombre y de Dios. Solo sé que me aturde la vida como un torbellino, que me arrastra y arrastra sus brazos en ciega pasión. Es más fuerte que yo, que mi vida, mi credo y mi sino. Es más fuerte que todo el respeto y el miedo hacia Dios. Aunque sé que es pecado, te quiero lo mismo. Aunque todo me niegue el derecho, me aferro a ese amor. Thank you. más fuerte que todo el respeto y el miedo hacia Dios. Aunque sé que es pecado, te quiero lo mismo. Aunque todo me niegue el derecho, me aferro a ese amor. Antena Web, a sua melhor sintonia. E assim vamos continuando aqui no nosso primeiro programa Latinoamérica, na sua Antena Web, dando-lhe música e muito divertimento. Vamos ficar com mais três músicas, não vamos parar e vamos dançar muito. Vamos ficar com isso, depois ficamos com Miguel Ângelo, que nos diz Imagina-me sem ti. E para a terceira música escolhida neste pequeno bloquinho para que você dance, Dime Porquê, três músicas que querem que dance, que lhe vão fazer dançar com certeza, e três músicas que lhe farão companhia, esteja você onde estiver. Fique com a Antena Web, com o seu e só seu Latinoamérica, o programa quente para os seus domingos. Até já! Con una mano en mi cintura, deja que mueva, mueva, mueva. Eso, eso, eso es lo que quieres de verdad. Y conmigo bailar y bailar toda la noche. Eso, eso, eso es lo que quieres pa' gozar. Amor, no tengas miedo. El día que yo quiera verte. estrellas y los ríos corran hacia el mar. Hasta el día en que tú vuelvas, sé que no te dejaré de amar. Si escucharas mi lamento, si me vieras volverías. Yo he pagado un alto precio por el mal que yo te hacía. Soy culpable, ya lo sé, y estoy arrepentido. Te pido, imagíname sin ti, que regresarás a mí. Sabes que sin tu amor nada soy, que no podré sobrevivir. Imagíname más querida, tú conmigo, tú con él. Si necesitas libertad, entre los dos no quedará. Si en tu vida luna rota, luna nueva tú verás. Dime por qué. Saberlo ahí. é, o Latinoamérica está então na reta final. Estamos a chegar ao fim da nossa primeira emissão. Antes de mais, quero desejar-lhe um resto de domingo muito feliz, que tenha muito relaxamento, que esteja muito relaxado, que tenha uma noite muito boa e que a semana comece da melhor maneira. Vou-me então despedindo, eu sou a Joana Santos, este foi o Latinoamérica esta semana e que volta domingo para lhe trazer os melhores sons latinos que se podem ouvir. Já sabe que a Antena Web dá-lhe sempre o melhor que há para lhe dar. Vou então despedir-me e deixar-lhe com o reggaeton. Vamos terminar com muito som para dançar. Vamos ficar com Daddy Yankee, do princípio, depois ficamos com Dile e para terminar a sequência de três músicas ficamos com Yo Quiero Verte Mover. Eu espero que você que está aí desse lado tenha gostado do nosso Latinoamérica. Eu gostei imenso da sua companhia. Esta é a Antena Web, este foi o programa e vai continuar a ser o programa de domingo mais quente para si. Aproveite bem o resto de domingo. Fique bem. Até ao próximo domingo. Dile que baila, tú te conocí.

música na Antena Web. Para vivir.

uno se aficia de ella, tararara. Uno se aficia de ella, tararara. Uno se aficia de ella. Nunca pensé que tú me hicieras sufrir así, de esa manera, tararara. De esa manera, tararara. De esa manera. Ella me ha hecho sufrir, ay Dios, pero no importa. Y yo buscaba en otra lo que me daba ella, pero no lo he podido encontrar. Tararara, no lo he podido encontrar. Tararara, no lo he podido encontrar. como si no fuera nada. El amor no es así. El amor no es así. Amar es entregarse como yo me entregué a ti. Amar es entregarse como yo me entregué a ti. Porque yo te di amor verdadero. A ti yo te di amor puro y sincero. Porque yo te di amor verdadero. A ti yo te di amor puro y sincero. A ti yo te di amor puro y sincero.